presença do Senhor, usando sempre os vossos instrumentos, com alegria exaltando o Criador. Que os altos louvores estejam sempre na garganta deste povo varonil, levando sempre a mensagem verdadeira, mensagem santa para o povo do Brasil. Deus abençoa esse ministério, que todos possam muito alegre trabalhar, apresentando para o mundo Jesus Cristo. Só Ele mesmo é o nosso general. Que os altos louvores estejam sempre na garganta deste povo varonil, levando sempre a mensagem verdadeira, mensagem santa para o povo do Brasil. Aceite agora meus sinceros parabéns para o conjunto e a igreja em geral. Que Deus aumente cada dia seus talentos e o evangelho neste bairro anunciar. Que os altos louvores sejam sempre na garganta deste povo varonil, levando sempre a mensagem verdadeira, mensagem santa para o povo do Brasil.